Olimpo 08, está pronto para girar a base. Olimpo 08, avisado girar a base, reporta final piscina 0, com trem baixo travado. Ajuste 020, vento no menos 0 grau, com 99. Se passará na final, com trem baixo travado, Olimpo 08. Olha, o Romeu Bacatã. Siga. Setor 360 na posição, tá autorizado? Sim. Prato, vai reportar retornando para fora da base. Controle, o... Passando aqui do Telecel, passando agora o 050 para o 0430, sempre iguais, proponho cancelamento, solicita para o rota fora. Telecel, plano modificado a partir de agora, os 1505, 05, se tiver em condições de 2 para o tipo de ano 1510, o último trem Salvador 1009, foi direto à rotatória, vamos visual com o campo. Direto à rotatória, a rota fora. Bravo Mike Oscar, via UPS Luna 7, nível de voo 350, decola da Cristina 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru, transponda 5550, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Serra Bravo, Serra Vita, para Serra Bravo, Mike Oscar, UPS Luna 7, 350, decola da 10, da primeira curva esquerda, após decolagem, saída... Jamo Puka, Jamo Aru, 5-5-0, 2-0-8, voo, 8-6-4. Decola da pista 1-0 e 5-5-5-0 no transponder. 1-0, 5-5-0, no transponder, voo, 8-6-4. Voo, 8-6-4, cotejamento correto, chame e pronto na posição 0-5. Passando na posição 0-5, voo, 8-6-4. Para o pushback acionamento com 1790 no 07. 1790 no 07, autorizado, chama ataque. Chama de ataque, 90. Fazer o 3 por si. Third 3, Roger, maintain level 090. Proceed as clear. Report him. Aping Salvador Radio. Salvador VOR. Olimpo 08, tocou a remeter o 07, curva à esquerda, reporta pronto para girar a base. Curva na esquerda, 1500, para pronto para a base, Olimpo 08. Confirmando, Olimpo 08, ingresso na do vento, vai realizar no 36079? Terra do vento direto, Olimpo 08. Sim. Como eu gostava de colocar a nave já decolando, e autorizado permanece na presente posição. Autorizado o Hotel Romeo Golf, permanecer na presente posição, só informa o tráfego realizando. Só que emitindo a pista no zero, fica atento ao mesmo. Ficará atento ao mesmo, remontará livrando o Hotel Romeo Golf. estimado para o retorno a Salvador. Mais 40 minutos. 40, copiado. Uma hora para ser exato, Romeu Batão. Copiado, mais uma hora. Já está no farol da barra, Romeu Batão. Romeu Batão. Tô livre, Romeu, como estamos? Estamos no farol da barra. Vai ser livre, Romeu, como estamos? É, Romeu, como estamos. Então, meu voo está mais próximo agora do eixo da 17, ok? Esse visual autorizado permanecer o Hotel Romeo Golf? Autorizado, escuta permanente, Golf. Sete, bom, 1-7-9-0, POB, 1-1-1, 3 horas e 27, João Pessoa. 1-1-1, 3 horas e 30, João Pessoa. Afirmo. Autorizar a parte até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, no ponto de espera Torre. 1-1-8, decimal 9-5, ajuste ao altímetro 1-0-9. 1019, parte Índia, ponto de espera Torre, 18.1. Olimpus 08, a perna do vento, para girar a base. Olimpus 08, autorizado a girar a base, o ajuste no 019. Reporta, sinal, trem baixo e travado. Autorizado base, fotografia final, trem baixo e travado, Olimpus 08. O Xalé 6254, aguarde cópia. Guarda. Pela sua costa escura? Terceiro atal. Pega. Pode ser que cruze em descida. Meu para Miguel. Pega, informe visual com campo, ventilação. Apresente a visual, Guarola. Aguarda a transferência das comunicações. É. O Alcelo no Golf está autorizado, libera Stella Maris para o Itapuã, 500 pés. Reporta no farol Itapuã até o meu Golf. Trono 0, que vai reportar na farol Itapuã até o meu Golf. Olimpo 08, você já está com emitida 50, vento 150 graus, 109. Já está com emitida 10, Olimpo 08. Torre Salvador, bom dia, voo 1790, ponto de espera da 10. Voo 1790, bom dia, mantenha ponto de espera do 10. Mantenha. Estabilizado, o voo 1962. Torre, complete aproximação LS, China, Torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-95, voo 1962. Seu hotel para ingresso de curso de tráfego, China, Torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. Tem direito de Aratel. É o Papatango, o Vitor Aratel está 4 milhas para rotatória. Mantendo ele 500 pés. Bota sobre rotatória para o Papatango, Vitor Charlie Hotel. Ajuste no 019. É. Torre Salvador. Boa tarde, Gono 962, estabilizado ILS X-ray. Gono 962, boa tarde, continua a aproximação a dano pista livre. Gono 962. Vitor Charlie Hotel, na presente, autorizado final 17, rebote com a dano final. O Vitor Charlie Hotel, solicitar 10, presente. Já uma pouco já no farol da porta, apesar eu continuo a litoral, comprando o Rio Vermelho. Aguarda transferência, o hotel meu Golfe prossegue no litoral. Vai prosseguir aguardando transferência até o meu Golfe. Tem a intenção de vestir o hotel? Gol 1, corrigindo, gol 1, 9, 6, 2, livre pouso no 0, ventando 0 graus, 1, 1, 9. Livre pouso na 1, 0, gol 1, 9, 6, 2. Princípio prossegue final no 7, Vitor Charlie Hotel para aguardando girar base para 1-0. Sim. Olimpo 08, você remeteu ao Zulu 4, curva esquerda, reporta a perna do vento pista no 0. Curva na esquerda, reportará a perna do vento pista no 0, Olimpo 08. Primeira curva à direita, saída da El, primeira após boa direta, segura. Agora sim. É 0.2.1.2.0.2.8, Oxalé 6254, Portão 4. Oxalé 6254, cotejamento correto, chama pronto para o SPEC acionamento. Tá. Azul 4463, autorizado, puxa no portão 01, está pronto, cópia? Azul 4463, autorizado, Ilhéus, via Golfo 677, nível 180. Decola da pista 1-0, após a decolagem curva à direita na saída Coral, aciona 0276, controle 120, decimal 8. Está autorizado, Ilhéus, 180, via Golfo 677, decola da 10, via direita, saída Coral, 0276, transporte, 1208, controle, valeu, 4465. Azul 4463, cotejamento correto, chama pronto, táxi. Você está visual. Visual de táxi, 6356. Paulo, uma boa tarde, 962, lembrando. Uno 962, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, Juliette. Não, 0, autorizado, ali é manter, pista no 0. Ali mantém, 1-0. Total Charlie, solo 07, direita solo, 2-1. É, desligada. Euro 962, Juliette, portão 07. Juliette 07, obrigado. Vitor Charlie Hotel, Capitão Vitor Charlie Hotel, autorizado táxi via Alfa Kilo até o 43. Ah, não, tá. 0, vento 160, graus 109, autorizado em colapso 10. CF iniciando 190, 790. Boa noite, 64, aguarde pro puxo. Boa noite, 64. Boa noite, 90, da Cláudia, sendo nosso, controle 1, 2021. Confirme a frequência, 208. Afirma. Decolagem, submarcial nível 370, Puka. Puka. 63, 1-1 a bordo, 7 horas, 2 horas e 50, 0 a falador. O nível final 3, 90 para o 790. Aguarde. 8 decimal 9, 5, KNH 10, 19. 19, desistar, direita, Índia, ponto 0, torre, 18, 9. Obrigado, boa tarde, 4463. Boa noite, 64, autorizado pushback para aumento, portão 5, chama táxi. Autorizado pushback também, perdão, camarada táxi, boa noite, 64. Sinal, sendo embaixado, travado, Olimpo 08. O Olimpo 08, autorizado, tocar no tempo, estando 0, vento número 0, grau 09. Autorizado, fazer remédio, estando 0, 08. Estou em Salvador, guardagem azul 4463, ponto espera no 0, pronto. Azul 4463, mantém ponto de Paraguai. Mantém ponto espera 4463, atualizou a coronada terminal, tem condições de decolagem imediata. Sul 4463, após aeronave na curta final, ali mantém pistão 0. Muito obrigado, após aeronave na final, ali mantém o 0, 4463. Meteus 22, curva esquerda, reporta, pronto, tirar a base, circuito 1-0. Para curva esquerda, estará pronto para a base, Olimpo 08. Foi para 1-0, o chão estabilizado no curso do localizador. Bom, 5-19, para estabilizar 63, começa. Autorizado a decolar, pistão 0, vento 140 graus e 109. E decolagem no 0, 4463. Salvador, essa é a 6293, tá no 9 para autorização 360 Galeão, formação Alonso Costa. Na 6213, autorizado Galeão, rota conforme plano de voo, nível 360, decola da pista 10, após a decolagem, curva à direita, na saída da EU, Leda, Irumi. Transponder 5534, controle 120.8. Autorizado 360 Galeão, rota conforme plano de voo, decola da direita da EU, Leda, Irumi. 5534, transponder 20.8, é o controle da CNE 6293. Como, 6293. Você na 6213, protegimento correto, chama pronto, portão 9. Chamará 219, portão 9. Chame pronto no portão 09. Ah, chamará pronto 09, você na 6293. Controle voo 864, 69 a bordo, 2 horas e 30, alterna, Salvador para o táxi. Olha, autonomia 2 horas e 30. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio, táxi Índia. Ponto de espera, chame a torre, o 98, decimal 95, QNH 10, 9. Autorizado o táxi via Pátio. Pronto, 4463. Olympus 08. Olympus 08, autorizado a ir à base. Confirmando, Olympus 08, mantém as pernas do vento guardado para gerar a base, mantém. Destino 150. 3804. Identificação desse mantendo de voo 050, autorizado a chegar a Mário. Descendo 050, Mário, possibilidade voar intacta, está presente? Aguarde. Aguardando. O 2067, autorizado Guarulhos, via Pesuluno 0, Piraí, após segue conforme rota, nível 360. Decola da pista 10, após a decolagem curva à direita, na saída da Eule da Motiva. Transponder 5566, controle 120.8. Roger, Brazil Trip, taxi change frequency to Aracaju, approach control. Boa noite, na costa, confirmando, vai a linha decolar separada ou precisa de tempo na cabeceira? Vai decolar separada, com 8 semanas. Sérgio, Olimpo 08, autorizado a tirar a base, forma a pista livre. Gerando base, aguardando pista livre, Olimpo 08. Se eu quer o nível de voo mais baixo, isso? Não, não. Sim, se aguarde o gol 2067. Boa noite, 64, decolado 28, controle 20.8. 208, uma boa tarde, eu no 864. Sinal, trem baixado travado, Olympus 08. Olympus 08, autorizado de pouso, autorizado a carga VT, pista no 0, vento 150 graus, 1.0. Autorizado, toque a metida, pista no 0, Olympus 08. Siga. Está na Pituba, retorna em março, atrasado, retornado. Efetua a travessia da final da 1-0. Entre Dunes Simbra, 500 pés no máximo na minha escuta. Atrasado, retornado. Entre Dunes Simbra, 500 pés. Salvador, Olimpo 08. O quadro confirme, já está iniciando? Afirmativo. Toca arremetida, realizar dois procedimentos para treinamento. O primeiro com a arremetida no ar e o segundo pouso final. Certendo que solicita após o próximo toque arremetida, aproximação, instrumento junto com o BPS. Afirmativo. Presente, farei a relação. Carato, Olimpo 08, Terra do Vento. Leste, também que o procedimento correto, confirme para o B. Entre 02, acionamento e táxi, torre 198, decimal 95, Kennedy 1-0-9. O 3804, você para 2.000 pés, ajuste no 099, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, está 3804. Pode voar em TPR, então? 204, autorizado Duna. Duna, está 3804. Romeu, até Romeu Golf, chame a torre em 1-9-8-9-5. Chama a torre, até Romeu Golf. Torre, para Romeu, até Romeu Golf. Até Romeu Golf, confirmando para o cinema. Afirmo, está em Cajazeiras, até Romeu Golf. Gente, eu limpo 08, mantenho seu nome em 500 pés. Troco o helicóptero 500 pés, servidor oposto. Aproximadamente 11 horas, 3 milhas. Mantenha no 1500 pés até novas instruções. Mantendo 1500, perna do vento, para novas instruções, Olimpo 08. Vou dar o meu Golf, do posto 1500 pés, P3, na força aérea. Reporta solo controlado aí, mano. Reportará no solo controlado, tá visual com o Olimpo, hotel, meu Golf. Boa noite, 64, chame Recife, em 1-2-5, 4-5. 2-5-4-5, obrigado, boa tarde. Boa noite, 64. 6356, solo 33, direita solo, 12 mesmo 1. 2-1-1. Pega o meu Golf já superou ali. 208, autorizado final, de forma. Marei, pistoleiro. Autorizado base final, Olympus 08. Vou te pegar uma história 2895, confirmado pro POB 110, da Chanel 2-4. Gente, 1-1-0 no POB. Bruno, 6-6, táxi via Alfa, reportando seu táxi 6-10. Alfa, 6-10, 6-10. Mantenha a posição, aeronave contra o final no zero, no Juliette Mac. Sinal, tem embaixado travado, Olympus 08. No 08, autorizado a tocar RMT, pista no zero, vento no 40 graus e no zero. Autorizado a tocar RMT da pista no zero. Vitor Salles, eu aguarde. Tudo 4463. Tá, 55 milhas leste de Salvador, seja o radar terminado, Sandy Leos em 1201. Chanel 254, boa tarde, após a aeronave na curta final, autorizado a Lima, teste no zero. Após a aeronave na curta, Lima, Lima, zero, Chanel 254. 2067 na escuta? Confirme chamado para o push? Aquilo autorizado é colapso no 7, retorno 50 graus e no 09. Estabilizado, tá 38204. 3804, sobre a torre em 1895. Obrigado. Sou em Salvador, o tá 3204, final da 10. 3204, a nova lenda para decolagem, reporta. Continua a aproximação, foi uma área pistoleiro. Vai aguardar, tá? 3204. 8, com o meteor de 38, suba para 2000 pés, mantendo a proa, chama controle 120 da cima 8. Subindo para 2000, na proa, chama controle 208, olhando para 08. Decolagem curva esquerda, na saída Conde, aciona 0277, controle 120 decimal 8. Doutor Charlie Hotel, livre acionamento, sempre pronto para o táxi. 39, controle 120 da sinal 8. Também quero chamar o controle para trabalho. Colação Juliette, que é bem quilo, de coluna 7, escuta. Sete Quebec Quilo, prossiga com o corredor ASL no meu pés, reporte no farol da barra. Quebec Quilo, mantenha o nome pés AXE, reporte no farol da barra. Limpo 08, vetor radar para sequenciamento, curva à esquerda para o A350, limite é radial norte de Salvador. Esquerda 350, limite radial norte de Salvador, limpo 08. Oxana 204, autorizado, pouso pista no 0, vento 150 graus, 1 no norte. Não no 0, pouso autorizado, é o TAM 3204. Oxalé 6284, decolagem 40, controle 20, décima 8. 208, Oxalé 254, boa tarde. Sexo Índia, no ponto de espera, chame a torre, 198, decimal 95, QNH 10 no 9. Pro A290, limite é radial 320 de Salvador. 290, limite radial 320, Olympus 08. Então, Juliette, estamos no Boa Tarde, está em contato radar, agora é 60 milhas do oeste de Salvador. Foi na proa de Mário para a chegada Mário e reposta no Jazz do Estilo. Mário, reposta na 2067 na escuta. Informo que o centro informou que em rota o senhor será autorizado uma outra proa. Salve 41, direita, solo 2, décima 1. Salvador, boa tarde, eu estou na 3804. Está 3804, táxi via Alfa. Mantenha a posição antes da táxi aí, Juliette. Autorizado a linha decolar, pista no 0, vento no 40 graus e no 0 mais. O 2067, após o táxi da aeronave à retaguarda, o Airbus da Avianca está autorizado no portão 10, chama táxi. Contact the Aracaju Control, frequency 1203. A 3804, mantém a posição antes da taxiway, Juliette. Informa uma aeronave no setor sul do pátio com prioridade. Esquerda 260, limite 320, Salvador, 208. Controle aí, Papatango Vitor Charlie Hotel, fora de sala. Papatango Vitor Charlie Hotel, contato radar, estou para o nível 090, vou em Conde. É, de volta ao Conde, Vitor Charlie Hotel, 090. Grupo 08, informa o limite agora, é a radial 280, Salvador. Será o gate 1-1. Grupo 08, curva esquerda pro A200, limite localizador. Esquerda, 200, limite localizador, limite 08. Sinal 6254, chame o centro Recife, em 1251. Recife 251, chame 6254, vamos aproximar. Amém. Sobre aquilo, frequência livre para regresso. A torre, 198 decimal 95, QNH 10119, via Pátio Taxi Índia. 1019, Pátio Índia, 1895, 6213. Escuta, foi pro adiantado da presença, Tango Zulu, tiver condições de manter a velocidade ou incremento até mais próximo. Então, travessia Tango Zulu, na prova de passo. Desce Tango Zulu, deixa 3 mil pés, ajuste no 019. No 019, 3 mil pés, Tango Zulu. Salvador, Xerém 6254. Prossiga. Tentou contato com Recife 1254 e 9300. A frequência é 1251. 1251, muito obrigado. Grupo 08 para o localizador, curva esquerda para o 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, para estabilizado, 08. Negativo, tem uma segunda aeronave no sul, já terminando o pushback. Para o táxi, gol 2067, confirmação da morte do caminhão com 4 horas. Gol 2067 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10 no ponto de espera. Torre 198, decimal 95, QNH 1019, via Pátio e Taxi Índia. Só confirme o POB novamente? Ok, o POB de 179, com 1019, está iniciando o táxi via Pátio Índia para a ponte espera da 190. Grato à sua coordenação, gol 2067. A 3804, após o Boeing da Gol, que irá prosseguir para o ponto de espera, está autorizado, Juliette, portão 1-1. Ponto tráfego da Gol, autorizado, 1-1. Salvador, uma boa tarde, chegou um 867. Temos a informação para a base de 7 autorização do Fernando Kobe, cheque Brasília. 1867, autorizado Brasília, via Upers do 17, nível 360. Decolada pistão 10, após a decolagem curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5095, controle 120, decimal 8. 360 conforme, superior ao azul 17, decolada dentro, primeira direita, Arbor, Elefa. 5095 no transponder 208, controle, com 867, obrigado. Boa noite, 867, escuta a chamada correta, chamou pronto. Sora. Jackson Zulu, desça para 2.000 pés, voe na proa de Duna, está autorizado a assinar o procedimento elétrico de rei, pista 1-0, reporte estabilizado. 2.029, vai reportar estabilizado, Jackson Zulu. Olimpo 08, em condições de iniciar a remédio da presença, a aeronave transportando órgãos vitais para a decolagem. Tem condições de remédio da presença para agilizar a decolagem mesmo? Afirmativo, iniciando a remetida, Olimpo 08. Quente para 2.000 pés, no controle 20.8, Olimpo 08. 208, obrigado. Xené 62, 13, decolada 51, no controle 20.8. Ok, chama, controle 208, Xené 6203. Está chamando o ponte ao 1604, Vitor Charlatão. Vitor Charlatão. Controle Olimpo 08, arremeteu. Olimpo 08, suba para 2.000 pés, aguarde vetorações. Subindo para 2.000 na reta, aguardando vetorações do Olimpo 08. Controle, boa tarde, 6213, Xané, Rafael, escuta 3.000. Xané 6213, contato radar, sua para o nível 360, vou na proa de Leda. 360, Leda, 13. Olimpo 08, curva à esquerda, proa 010, limite voar na proa por 10 milhas. Esquerda, 010, limite 10 milhas, Olimpo 08. Do 0, mensagem cruzada, colapso no 0, vento no 70 graus, no 0 mais. Vai encerrar a rolagem aqui para 10, 2-0-6. Referendo 2-2-3-0 para o sequenciamento. Reduza para 2-2-0-9. 2-2-0-9, 2-2-3. Controle, chamador, boa tarde. Eu tenho 3-2 no meio, informação papá. 3-2 no meio, boa tarde. Aciona a identificação autorizada, chegada mais. Desça para o nível 060 e reduza para 2509. Descida ao 060 na chegada mais, está transportando obra, pode voar na proa de Duna? Às vezes no meio, mantendo a chegada. Ok, reduzindo 259, está 32 no meio. Olimpo 06, acionamento por conta em risco, aguardando cópia. Prepara a saída da EAU, Leda Irumi. Papá, Mike, o meu alfa, prossiga. vai prosseguir em Rimar, Salvador. Sempre aguarde o Mike Romeo Alpha. Assinar 6213, vou ir na proa de Dagel. Dagel? 6213? Tempo 06 autorizado, Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 260, decolou da pista 10, após a decolagem curva à direita na saída da Euleda Irumi. Transponder 5571, controle 120, décima 8. Olhando 06, cortejamento correto, acionamento táxi, torre 198, decima 195, QNH no 019. Olímpio 08, curva à esquerda, proa 270, limite é radial 300 de Salvador. Curva 270, limite 300 de Salvador, Olímpio 08. O 4076, boa tarde, a sua identificação autorizada, a chegada à mar e desce para o nível 070, velocidade 2509. 070 com 2509, o 4076. Olímpio 08, curva à esquerda, proa 210, limite ao localizador. Esquerda, 210, limite ao localizador, Olímpio 08. Na 6213, caminho centro Recife, em 1251. Pode contar. Chama Recife, 1251, hoje é 6213. Afirma, tá pronto, cópia? Mike Romeo Alfa autorizado em Rimar, Salvador, 500 pés, aciona 0145, decolagem em coordenação 14. Mike Romeo Alfa, confirma POB? Gente, acionamento táxi, torre 198, acionamento e decolagem, torre 198, decimal 95, QNH 1099. Thank you. meia. Na alfa, possível. Autorizado, táxi, volume 06, reporta Monte Claro do Hotel. Contrário, o Juliette Tango Zulu está passando externo, já avistado. 10 Tango Zulu, chame a torre em 1895. 1895, grato. Vai com o meu office, motor. Torre, é o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu. Tráfego avistado, autorizado, posto, pista no 0, vento no 60 graus e no 0 leste. Aceita cancelamento e pouso na 17 com a base pela direita. Ah, sim, base curta pela direita, Juliette Tango Zulu. É ponte, base pelo final, no certo. Será base pela final, volta em base cercada. Oi, eu vou tirar o meu off. Vai com o meu off, torre. É, na final, posicionamento. Tive que acionar, é ponta pronto da colagem, vai com o meu off. Alfa. 2,6, adeus sem restrições para 4 mil pés, o ajuste no 0,9, velocidade 2,309. Para 3 mil pés, sem restrições, comida 19, FM 2309, para 3219. O 2067, chame o centro Recife em 1251. Recife 1, grato, coordenação, voo 2067. No localizador, Olimpo 08. Olimpo 08, chame a torre em 1895. 1895, Olimpo 08. Pelo 2230, desce para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado, passarelo 2230. 8, continue a aproximação, informando a pista livre. Passando a pista livre, pouso final. Juliette Tango Zulu de base para a final da 97, contém embaixo checado. Juliette Tango Zulu autorizado, posto pista no 7, vento 150 graus e no 0. Tango Zulu. A 3216 desce para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado na 3216. Azul 4076, desce as restrições para 3000 pés, ajuste no 019. É, 1019, 3000 pés, o azul 4076, desce ajuste no 0,50 graus e no 09. Autorizado pouso, pista no 0, olha, pro 08. Pouso Luz, solo 03, taxi 45, encosta de frequência. Social Hotel? Quando o Conde fez o radar terminado, chame o controle Aracaju em 120.3. 03, muito grato, operador. Cuidado para Serra November.